Sari Sengang Sari. Pra quem não me conhece, me apresento, Play. Sari Sengang Sari. E tudo que eu falo, claro, já passei. Sari Sengang Sari. Aposentei meu cano, me regenerei. Sari Sengang Sari. Mas meu verso contigo ao meio. Madrugada vem, e com ela vem vindo alguém. Mas será do bem? É meu ego que à tona vem e me faz viajar. No momento em que põe a bomba em minhas mãos, misturando sentimento e dor, proporcionando minutos de prazer. Eu já me sinto bem melhor que algum tempo atrás, e uma pá de sensação que essa merda traz. E sem ter volta, vou caminhando só. Esse caminho para mim eu mesmo escolhi. E se alguém que contradiz, então vai rir de mim. Mas sem dar bola, sendo a bola e não olho para trás. Por um instante não me sinto bem, mas logo um alívio, uma imagem apareceu. Tive a impressão de ter ouvido alguém, mas era só viagem, a imagem desapareceu. Sumiu no breu da fumaça que subia, enquanto isso outra imagem ali surgia. No quadrante da marola, na medida do possível, controlava meu sistema, só aqui comigo. Sari Sengang Sari. Pra quem não me conhece, me apresento, Play. Sari Sengang Sari. E tudo que eu falo, claro, já passei. Sari Sengang Sari. Aposentei meu cano, me regenerei. Sari Sengang Sari. Mas meu verso continua ao mesmo. Sari Sengang Sari. Pra quem não me conhece, me apresento, Play. Sari Sengang Sari. E tudo que eu falo, claro, já passei. Sari Sengang Sari. Aposentei meu cano, me regenerei. Sari Sengang Sari. Mas meu verso continua ao mesmo. Meu corpo logo todo treme, sinto uma sensação de poder. Meu ego não se arrepende, faz com que o medo se transforme em prazer. Isso surge quando a mente adormece, fazendo-me sorrir sem razão. Meu braço já não me obedece, meus olhos vermelhos causam alucinação. Já não me sinto bem, já não me sinto bem. Mas quero ver até onde eu vou. Nada mais me contém, nada mais me contém. Já percebeu o estágio que alcancei? A vida segue assim, começo, meio e fim. Faço o que eu falo e evite a dor, mano. Faça da sua vida um sonho sem pesadelo, que meu verso vai continuar o mesmo. Na na na.